contato de autonomia, alternativa Fortaleza. Sou 01, voo direto Leda e super restrito inicialmente ao nível de voo 090. Leda 090, 4201. 4201, informa o tráfego 12 horas, 15 milhas, mesmo rumo, P3, cruzando uma centena em subida. Gente, o 4201. 9277. 1277, autorizado Goiânia, e depois o Luno 7, tá, Blues, depois o Luno, fugindo, depois o Luno 7, tá, Formosa, após o Peruísque no 0, Lotuve e direto, nível 380, sai da bota, galera, primeira curva direita, transponda 5167. Isso, autorizado, é falar, zero, calma. Apenas a aeroviária inicial, fez o Luno 7, vem, reporta, puxa. Confirmação, Alfa, boa noite. Boa noite, 65, Alfa, reporta, Bom dia, Chanel 6225, autorizado a alinhar. E o alinhamento, 6225. Controle Salvador, Atarido 2229, bom dia. Atarido 2229, sendo identificação. Vou na prova de Mário para interceptar a chegada da Mário, ajuste no 05, informe no ideal específico. Prova de Mário, repatrinidade exercida, ajuste no 05. Seria possível aproveitar e para encostar a chegada ou passaria dos 2229? Mantenha Mário e passaria dos 2229. Manter a frente Mário e passaria dos 2229. E 5975, aciona identificação dessa via chegada Mário para o nível 050, ajuste no 015. Está trazendo 5-3, contato radar na decolagem, estuda via saída da EL para o nível 360. Ok, estuda da EL, transição LEDA 360, está 3153. O Chanel 6225, para a decolagem, sistema 0, vento calmo. Torre Salvador, bom dia, navio 100, ponto de espera da 100, pronto. Azul, nós 100, autorizado a alinhar e manter destino 0. Autorizado a alinhar e manter 100, navio 100. Zona 7, protagonista, hotel mid 140, autonomia 3 horas, alterna com fim. 357, autorizado táxi via Índia, voo de Imperador no 0, Torre, 1 no 8, 5, Negão no 0. Autorizado táxi, recebendo a piscina no 0 via Índia. Na chamada 1895, Botsana. Contra 3597, obrigado, bom dia. Salvador, muito bom dia, Azul Alfa, Uniforme Alfa. Azul Alfa, Uniforme Alfa, bom dia, guarda. Contra 3153, é necessário optar de desvio à direita para o 180, livre as formações. Livre de desvio, voto 353, informe apenas por quantas milhas? Vai ser no máximo umas 3 milhas agora, tá? 3153. Sim, já pode desvio em Voleda. Pode desvio em Voleda, 3153. Na sequência, no 20, 8. 1208, obrigado, bom dia. Azul 91000, espera possível interesse do Goiânia, do Airbus 308 da Avianca, autorizado decolagem destino a zero, vento calmo. Subir decolagem, Azul 9100. 25, contato radar decolagem, suba viável, transição elétrica para o nível 380. Transição 380, Árvore, transição elétrica. Salvador, passarela do 2229, desce para o nível de voo 070, ajuste no 095. Descida para o nível 070, ajuste no 095, passarela 2229. 3153, eu estou na proletileira. O 4201 no chame Recife na frequência 125.1, eterna 123.8. 25.1, 23.8, tenha um bom dia. 408, chame a defesa no canal Tango 0105. Azul 9100, decolada 29, chame o controle de Salvador na frequência 120.8. 08 na Vila 00, boa. O 98-3890 vai aguardar aproximadamente uns 4 minutos. Certo, 438-90. Controle, passarelo 2229. Liberação de velocidade ETAP. Passarelo 2229, inicialmente mantém a velocidade máxima na descida de 2309. Vai seguir tráfego, posição 1 hora, 1 no 3 milhas, rumo nordeste, um Boeing 722, cruzando a nível 150 em descida. Gente, mantendo no máximo 2309, o passarelo 2229. Controle, chame 6225. Informa de desvio esquerda para 250, 20 minutos. Desvio do chamamento 225. Controle Salvador, bom dia, navio 100. Azul 9100, contato radar no decolagem, suba via Conde 1 no alto para o nível 190. Conde 1 alfa, desvio esquerda pro a 030, aproximadamente 10 milhas, desvio de formação. Fechando a 6225, tem condições de para evitar para desvios curvar a esquerda pro a 230? Podemos retornar aí a prova de árvore no momento. Tem condições de vai elétrico? Sim, o elétrico então. Ele vai elétrico, deixando a minha 235. Zoom 53, chame Recife, na frequência 1.25.1, na terra 1.23.8. Primária 1.25.1, alterna 1.23.8. Certo, 3.1.3, bom dia. 5.9.75, desça via para 2.000 pés, ajuste no 0.5. Está autorizado o procedimento em nível 2.000 da pista no 0, reporte estabilidade. 357, autorizado a alinhar e manter a pista no zero. A linha mantém Alfa, posição 01, Azul Alfa, uniforme Alfa. Alfa, uniforme Alfa, autorizado, reportando o tempo. Ciente, reporte ao término, Durobop, Azul Alfa, uniforme Alfa. Super presente. Direto da Cepatéria do 2229. Colado 1234, chame controle Salvador na frequência 120.8. Controle em 120.8, Santa 3890. Tunei 6211, após início de rolagem do R2 Data, autorizando a linha e manter o destino 0. Após o centro, é a 2108, na mesma. 2190, contato radar na decolagem. Subo para o nível 330, após 2000 pés, autorizado direto Jamo. 2000 pés, direto Jamo, da 3890. 3597, autorizado a colagem pistão 0, vento calmo. Autorizado a colagem para o 3597. 6225, chame Recife na frequência 125, corrijo. Frequência 126.0, alternando 128.8. É, Recife 160, alternando 288. Obrigado, bom dia. Passaria do 2229, da presença está autorizado o Valsen Avita 366, desça para 4 mil pés, ajuste no 015. Direto Serra Vida 366, descida para 4 mil pés, ajuste no 015, passaria do 2229. Igual 775, contato radar estabelecido, 6061 do Oeste de Salvador. Desça para o nível de voo 050, dá presente voo em Mário para interceptar via chegada a Mário, ajuste no 015. Para 5.000, patroa de Mário, como nível 050, voo 275. 050, ok. 3890. Informa o tráfego 11 horas, 1-3 milhas, rumo nordeste, um ATR 72 cruzando 080 subido. Certo, está 3890. Rodolfo, bom dia, seu 135 no 7, decolado na saída Arbor 1. 135 no 7, contato radar da decolagem, suba para o nível 360 via Arbor, transição alerta. Confirme para o controle, o senhor apagou saída Arbor 1. Perdão, senhora, Arbor, transição alerta, para o 135 no 7. Decolado aos 3 8, chame controle salvador na frequência no 208. Copiado, na 2-9, bom dia. Bom dia. Autorizado, descida para 2500 pés, ajuste 1500 autorizado R9, reporte estabilizado. Descida para 2500 pés, ajuste no 095, reporte estabilizado no R9, eu passarei do 2229. 1595, forma indicada. 02219, me surge a opção de velocidade para 1809, informo que irá seguir tráfego para frente 8 milhas, com grau de 1809 reduzindo, um Boeing 737-200. 7 da tráfego, Nutcast, reduzindo para 1080, passaria do 2229. Construção AB, bom dia, 862 na 129-00, peço, da York. 135 no 7, voo Eletro. Ok, direto Eletro, 135 no 7. O Xanel 621 no contato radar no decolagem, suba via da El para o número 360. Sobe via da El para o 360, Xanel 621. Autoriza a presença da El? Autorizado. Direto da El, 621, confirma. Autorizado. Tá autorizado da El, 621. Azul 4958, acione a identificação. Identificou, 4958. 958, contato radar estabelecido, 58 milhas sudeste Salvador. Está para o nível de voo 060, voando na proa de Mário para se interceptar via chegada a Mário. Ajuste em Salvador 1015. 060, na chegada a Mário, nível azul. É 3890, chame Recife na frequência 12685, alterna 12545. Frequências em 12685, alternativa 12545. Tá 3890. Tá E o 5975, complete o sinal, chame Torre 11895. É 18975. Torre, Rio 5975. 5975, bom dia, continua aproximação, autorização para pouso, ajuste altímetro 1095. Continuando, autorizando, autorizando, aguardando a autorização, Rio 5975. Só 35 no 7, chame Recife na sequência 126.0, eterno 128.8, só 35 no 7. 160.228.0 Autorizado, pouso para o 597. Do voo 9277 no portão 10 para puxa terra. Voo 9277 autorizado, puxa um ataque. Estabilizados os alfatos, passarela 2229. Dois 229, chame a torre, Salvador 1185. 1895, passarela 2229, bom dia. Azul 275, da presente voo Serravita 366, desça para 25000, ajuste no 015, autorizado a RNAV e reporte estabilizado. Estimativo da presente na proa do Serravita 366, descendo para 2500, com 1015, reportado estabilizado. Torres, Salvador, passarei do 2229, passo estéreo baixado e travado. Passarei do 2229, bom dia, tráfego pistola zero. Vento calmo, a última aeronave acabou de pousar, pistola zero, informou que a pista encontra-se úmida e uma chuva leve na final da pistola zero. O voo está autorizado. Gente, passarei do 2229, reporta que a chuva está no setor norte do aeródromo e já caminhando para cima da pista. Não, já se encontra chovendo sobre a pista já, o passarinho 2229. Uma chuva moderada. Gente, passarinho 2229. Síncrono no 06, confirma autonomia. Autonomia de 3 horas e 47 minutos. Via Índia, 0015 altímetros, lá chama 1895. Brasília, autorizado via 2117, nível 360 de saída a bordo, eleva, primeira curva direita, transponder 5175. Série 2229, meu salto 48, ele vai fechando o controle, só uma frequência no 219. 219, obrigado, boa. Azul 4958, é presente você a Razuta 366, desça para 25000 pés, ajuste no 096. Serra Vitor 366-2500, o 10, o nomeio azul 4950. Bom dia, voo 29277, bom. 00. 7 milhas para Conde, serviço radar encerrado, chama Aracaju, frequência 12023. Chamar Aracaju 203, obrigado, bom dia, 9108. Azul 2775, completa a final e chame torre, 1182195. César 25, bom dia. Torre Salvador, bom dia, azul 2775, tá visual com a pista. 775, aproximação, aguardando pista livre, forma um Boeing da Gol, iniciando rolagem pista na zero, a gente já utiliza no momento na zero no meio. 16, sente. Autorizado por outro sistema zero, ventura 20 graus 069, informa chama moderada sobre o campo. A última aeronave que pousou informou que a pista encontra-se úmida. Livre pouso na zero, azul 2775. 9277, decolado 52, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, ele vai passar 208, informa negativo, chuva sobre o campo, nem chuva leve sobre o campo. Sim, graças pela informação. É. Controle Salvador, bom dia, Gol 9277. Gol 9277, contato radar do Guagem, suba via Arbor para o nível 380. Arbor via 380, 9277. 93, autorizado táxi via Índia, ponte paradão no 0 torre, 198, espal 95, negão no 0 16. No 0 16, autorizado táxi via Índia, pro ponte paradão 10, pronto, 1895, igual 1093, espal. Estabilizado na aeronave da 10 Azul 4958. 4958, chame a torre 118-95. 118-95, Azul 4958. Salvador, muito bom dia, o Azul 4958, estabilizado na aeronave da Rono 0. 4958, continue a aproximação, aguardando autorização para pouso. Tráfego já está. Ajude altímetro no 0 no meio. Vai aguardar autorização para o pouso, Rono 0 no meio, 4958, da Azul. Foi o Rono 093, bom dia, pronto, ponto 0 no 0. Rono 096, mantém ponto 0 no 0. Azul 2775, no plano 54. Oliveira, fechando o controle, salva na frequência 121.9. Pode passar as condições da pista, por gentileza? 219, a pista tá úmida, na curta final tá uma chuvinha ali um pouquinho forte, mas cruzando a avenida para a chuva. Gente, gráfico 1219, tá presente. Azul 4958, autorizado por pista no 0, vento no 20 graus, 089. A pista encontra-se úmida, conforme a aeronave que acabou de pousar à frente. E uma chuva leve na final. Ciente Azul 4958, pouso autorizado 1 no 0. Alfa Kilo 9277, Xang Recife, na frequência 126, decimal 0, eterno 128, decimal 8. Recife 260, 228, 9277. Na 093, autorizado a alinhar e manter pista na 0. Vem manter na 0, boa, na 093. Azul 4958 no solo 5, controle solo na frequência 121 decimal 9. Librando, vai chamar 121 decimal 9, Azul 4958, boa. Solo Salvador, muito bom dia, Azul 4958, Librando, se escuta. Azul 4958. 958, bom dia. Alfa Kilo, Pato 3, 4 Lima, posição. Kilo, Pato 3, 4 Lima, um azul, 4950. Bom dia, Rio 5973. Nossa 3, pronto, cópia. Isso, nossa 3, autorizado Recife, via Pesolo 17, nível 330, saída Puca, transição Caju, primeira curva à esquerda, transponder 5425. Controle no 208. 208, obrigado. Confirmando transição, Caju, aponta pro X com nossa. 360. Sobe via 360, igual a 0 na terra. Manter a proa 230 por aproximadamente 10 milhas. Gente, gol no 093 após desvio, vou tirar seu elétrico. Após desvio, direto elétrico, gol no 093. Gol no 865, nós temos 3 horas mais 11 de automobil, pelo menos, com o POB 1-8-0. Gol no 865, autorizado, táxi via Índia, ponte Perdão no 0 Toy, 1-8, Espanhol 95, negão no 0, 1-6. Espera, Voo 1865, autorizado a alinhar e decolar, pistona 0, vento no 50, grau 069. Decola 70, voo 1865. Uma 093, chame Recife, na frequência 1260, terra 1288. Recife 1260, 1288, voo 1093, bom dia. Via Pesolo 9, Bangu, Abuco, direto. Nível 350, saída da banda, após a posição forte, primeira curva esquerda, 3.5424. Salvador, eu vou no 865, vou decolar da Arbor. Voo 865, contato radar da decolagem, suba via Arbor para o nível 360. Via Arbor, é o 360, voo no 865. Passando o gol no 8.5, após o salto do voo no 8.5. Salvador, passarei do 223, marcado na resposta 12, com possível atualização conquista, presente o Chico, Santos, Mato. Passarei 2223, vitória da conquista, autorizado. E a rota plano de voo, eleva pela e vitória da conquista. Nível 1180, saída da Rapó, eleva. Primeira coluna direita, transponda 5434. Bom, 1865, chame Recife, na frequência 1260.0, termina 1828.8. 260.228. Salvador, bom dia, 5973, aí o pushback acionamento, posição 6. Autorizado, pushback acionar, 5973, reporta. Autorizado, via Pesolo 10, Taubaté, nível 360, cedo da transição módica, primeira curva direita, transponder 5436. Tá, autorizado então, nível 360 para Guarulhos, Pesolo 10, Taubaté, é a primeira curva direita, cedo da El Módima, 5436 no transponder, gol 1759. Volta para o Fusco, 1759. Até, vai para o Fusco, 1759. Acione identificação do avião chegada Mari para nível 050, ajuste no 015. Ok, 0025 descendo para 5000, perfil da Mari, solicitam 369, presente. Negativo 369, autorizado 366. 66, então, ficou 095. Nível 1060. Saída A por Telepa, 5440 no transponder, para o azul 2783, de forma que não cumpre o presente. Sim, mantenho a gestão inferior da carta, o azul 273. Sim, mantenho inferior, o azul 2783. Gol 2060, acione identificação do avião chegada Mário para nível 060, ajuste no 01. Gol 060, autorizado da presença direta, Serra Vita táxi Rio 5973, 2003, autonomia 4 horas, até na Salvador. Só 3, autorizado, táxi Índia, ponte para Dono 02, 1 no 8, 95, 1 no 01. frente, baixo. E ainda, ponto 0, ponto 3, baixo 5, por favor, com 973. Bônus 755, acione identificação, desça para nível de voo 050, ajuste no 0 no meio, da presente voo Serra Vista 368. Está presente a 368, 1-0 no meio, voo 1092, desça para 2500 pés, ajuste 1016, autorizado o R9 e a parte estabilizada. Ok, está livre a R9, descendo 2.500 pés, eu vou no 090. O 2060 foi autorizado, descida para o 060.